Ororado que é bem, ororado que é bem, ororado que é bem. Bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. Ororado que é bem, ororado que é bem, ororado que é bem. Vou mandar nesta hora, que nós manda nesta hora, nas horas da madrugada, glorioso São Benedito, glorioso São Benedito. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. Ororado de é bem, ororado de é bem, ororado de é bem. Acorda, senhor festeiro, acorda, senhor festeiro, vem ouvir esta alvorada, nas horas da madrugada, nas horas da madrugada. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. Ororado de é bem, ororado de é bem, ororado de é bem. Bate asa, canta o galo, bate asa, canta o galo, alegrando a natureza, alegrando a natureza, alegrando a natureza. É bem, é bem, é bem.